Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Maravilhas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deus quebrou o arco de bronze. Sim, Jesus Cristo levou o cativo, cativeiro, e nos deu em seu nome forças para quebrar as cadeias, autoridade, poder e fé. Uma nova vida revelada lá na cruz, em o nome de Jesus de Nazaré. Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, neste nome há poder. Maravilhas o Senhor fez por nós. Estamos alegres. A vitória pertence ao Senhor, e sob o seu povo a sua bênção. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deus quebrou o arco de bronze. Sim, Jesus Cristo levou o cativo, o cativeiro, e nos deu em seu nome forças para quebrar as cadeias, autoridade, poder e fé. Uma nova vida revelada lá na cruz, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, este nome há poder. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, neste nome há poder.